Rádio Cultura Brasil. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Pela internet, radioculturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Seno Sprig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail. falecom@radioculturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. E atenção, mas muita atenção mesmo. Sabe por quê? Ora, porque esta é a Rádio Cultura Brasil, com mais uma espetacular edição do 78 RPM. Quem conhece já sabe, e quem não conhece fique sabendo, que 78 RPM é aquela série de programas do tempo do Ford Bigode e do Bonde Camarão. 78 RPM, a boa música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. E hoje a apresentação é minha, Caco Barbosa. Texto, seleção musical e direção de Márcio Barker. Amar a uma só mulher. Esse camarada que estamos escutando aí ao fundo é um capítulo à parte na história de nossa música popular. Ele é Mário da Silveira Meireles Reis, carioca, nascido no último dia dos idos de 1907. Amar a uma só mulher. Esta gravação foi realizada por Mário Reis em 1971, o último ano em que registrou sua voz. Mário estava então com seus 64 anos de vida e com muita história. Na primeira parte do programa de hoje, vamos relembrar essa voz toda especial em nossa música popular. A voz de Mário Reis. Recebemos visita de moça bonita. No meu coração é a redação. Eu quero um retratinho de você. Pois vou mandar fazer o seu clichê e publicá-lo no meu jornal. Você é uma figura original. Retrato em um tamanho especial. Vai deixar o mundo inteiro mal, bem mal. Vai ser um sucesso porque figura só vê quem não lê. Eu quero um retratinho de você. Olhar tão profundo é artigo de fundo.

Mário Reis, de Noel Rosa, Meu Barracão. Mário Reis, de Noel Rosa e André Filho, Filosofia. A primeira, Mário Reis, de Lamartine Babo, Eu Queria um Retratinho de Você. Estamos apresentando 78 RPM. Nas primeiras décadas do século passado, o samba não era coisa de gente bem. Sambista era sinônimo de ralé, bandidagem, vagabundagem explícita ou coisa de quem não tinha o que fazer. Claro, puro preconceito, já que as raízes do samba eram populares e negras. No entanto, aquela coisa pecaminosa era uma tentação para muita gente que, da boca para fora, condenava o samba. Mário Reis foi uma exceção na história do samba. Bem nascido, filho de gente endinheirada, formado em ciências jurídicas e sociais, na então Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, Mário Reis foi sim um bacharel em samba. Quem diria que aquele rapaz bem penteado, bem afeiçoado, elegantérrimo, perfumado, um verdadeiro almofadinha, como se dizia em seu tempo, viria a ser um dos maiores representantes do samba. Mário Reis, mais que bacharel em samba, foi sim o doutor em samba. Doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Vou cantar a vida inteira para meu samba vencer. É a causa brasileira que eu quero defender. Vou cantar a vida inteira para meu samba vencer. É a causa brasileira que eu quero defender. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito feito como qualquer bacharel. Só o samba me interessa e me traz animação. Quero meu anel depressa pra seguir a profissão. Só o samba me interessa e me traz animação. Quero meu anel depressa pra seguir a profissão. Quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Sou doutor em samba. Quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Nasceu com sorte e deste pirralho

cabrocha de alta linha, que nos olhos tem seu não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi-se embora e os dois ficaram, dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro, uma luz somente havia, era a lua que tudo assistia. Mas quando acabava o samba se escondia. Na segunda batucada, disputando a namorada, foram os dois improvisar. E como em toda façanha, sempre um perde e outro ganha, um dos dois parou de ver seja. E perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, ficando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira, estirado com um punhal no coração. Lá no morro, uma luz somente havia, era o sol quando o samba acabou. De noite não houve lua, ninguém cantou. E não me sai do pensamento, mulher. Vou para o trabalho, passo em tua porta. Me metes no malho, mas que bem me importa. Vejo amanhecer, vejo anoitecer. E não me sai do pensamento, mulher. Vou para o trabalho, passo em tua porta. Me metes no malho. Amanhece e anoitece, sem parar o meu tormento, por saber que quem me esquece não me sai do pensamento. Já não durmo, já não sonho, de pensar fugiu minha paz, num passado tão risonho, que não volta nunca mais. Deixa amanhecer, deixa anoitecer, e não me sai do pensamento, mulher. Vou para o trabalho, batendo uma porta. Me perdi no malho, mas que bem me importa. Veja anoitecer, veja anoitecer. E não me sai do pensamento, mulher. Vou para o trabalho, batendo uma porta. Me perdi no malho. De esperar a minha amada, a minha alma não se cansa. Pois até quem não tem nada, tem ainda esperança. Esperança nos ilude, ajudando a suportar do destino golpe rude. E eu não canso de esperar. Thank you.

se eu choro, meu sentimento é profundo. É perdida a mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. Fui louco, resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Se eu choro, meu sentimento é profundo. Ter perdido a mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. Neste mundo ingrato e cruel, eu já desempenhei meu papel. E da orgia então já pedi minha dimissão. Neste mundo ingrato e cruel, eu já desempenhei meu papel. E da orgia então já pedi minha dimissão. Fui louco, eu resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Se eu choro, meu sentimento é profundo. Ter perdido a mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. Mário Reis, de Bide, Fui Louco. Mário Reis, de Senhor, Gosto que me enrosco. E Mário Reis, de Lamartine Babo, Rasguei a minha fantasia. Estamos apresentando 78 RPM. Mário Reis morreria em 5 de outubro de 1981, 10 anos após a gravação desses registros. Registros que estão no LP Mário Reis. Nele, uma surpresa. E quem sabe, uma última provocação. O registro de Bolsa de Amores, composição de Chico Buarque de Holanda, que havia sido censurada pela ditadura militar. Comprei na Bolsa de Amores as ações melhores que encontrei por lá. Ações de uma morena, dessas que dão lucro à beça pra quem pode e sabe jogar. Mas o mercado entrou em baixa, estou sem nada em caixa, já perdi meu lote. Minha morena me esquecendo, não deu dividendo, nem deixou filhote. Comprei na Bolsa de Amores as ações melhores que encontrei por lá. Ações de uma morena, dessas que dão lucro à beça pra quem pode e sabe jogar. Mas o mercado entrou em baixa, estou sem nada em caixa, já perdi meu lote. Minha morena me esquecendo, não deu dividendo, nem deixou filhote. Eu que queria de coração ganhar um dia alguma bonificação. Bem me dizia meu corretor, a moça é fria, é ordinária ao portador. Bem me dizia meu corretor, a moça é fria, é ordinária ao portador. Mário Reis, de Chico Buarque de Holanda, Bolsa de Amores, gravação de 1971.

você canta e eu entoo. Ai, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, uma navalha que eu tenho no meu bolso. E esse foi Silvio Caldas e o Wilson Batista, Lenço no Pescoço. E Araci de Almeida, de Noel Rosa, Eu Sei Sofrer. E vamos encerrando essa edição do 78 RPM. 78 RPM, aquela série do tempo em que um GP de Fórmula 1 era corrida de baratinha. As gravações foram de Afrânio Vanderlei, montagens de Isaac França, a apresentação minha, Caco Barbosa, texto, seleção musical e direção de Márcio Barker. Apresentamos 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta.